Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 5º programa A Escola e o Meio. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Começamos, infelizmente, com um voto de pesar pelo falecimento de uma encarregada de educação do nosso agrupamento. No passado dia 5 faleceu a senhora Dona Ludovina Santos, mãe da Inês Santos e do Rui Pedro. Lamentamos profundamente esta perda, ainda tão jovem, e endereçamos as condolências à família neste momento de dor. A Escola e o Meio. Ao longo do programa vamos ficar com a boa sugestão musical do João Oliveira. Há uma estrela guia lá no ar, e ela brilha sem parar, e eu só queria vê-la durar. E se ela um dia se apagar, nada fica, nada fica para lembrar. Por isso devíamos falar. Os dois sem gritar, tentar não discutir. Ao lado sem nenhum de nós ir para longe. Há uma vida longa por viver, mas tu nunca queres saber. E assim vai acabar por morrer. Eu nunca pensei vir a dizer a tua falta. Falta faz doer, por isso devíamos resolver. Os dois, sem gritar, tentar não discutir. Os dois a dormir, lado a lado, sem nenhum de nós ir para longe. Os anjos regressam após atuados de entregue ao panorama da música portuguesa com um novo álbum de originais, Longe. 8 anos depois do lançamento de Virar a Página, Longe marca o grande regresso dos anjos aos álbuns de originais. Longe representa um novo rumo já na reconhecida carreira da banda. Neste trabalho, os irmãos Nelson e Sérgio viajam por novos territórios sonoros, transportando-nos para ambientes diferentes daqueles a que nos habituaram no passado. Para Longe é uma das músicas que eles já lançaram, está dentro do álbum. Rádio Boa Nova. E para começar, ficamos com uma notícia muito preocupante, como os meninos locutores vão ouvir, aqui da Catarina Duarte. As superbactérias são uma perigosa e real ameaça à saúde pública. A resistência aos antibióticos mata cerca de 700 mil pessoas por ano em todo o mundo. Se nada for feito, as mortes poderão chegar aos 10 milhões em 2050, o que significa que estas bactérias ultra-resistentes poderão matar mais do que o cancro, que, neste momento, vitima cerca de 8 milhões de pessoas no ano. O perigo é de tal forma sério que o assunto não é apenas abordado pela comunidade científica. já entrou na agenda política mundial. Na 72ª Assembleia das Nações Unidas, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde deixou aviso. Esta é uma ameaça terrível com grandes implicações para a saúde humana. Se não a abordarmos, o avanço feito nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável perder-se-á e recuaremos ao tempo em que as pessoas arriscavam a sua vida com uma infecção numa pequena cirurgia. É um problema urgente, referiu. O uso exagerado de medicamentos em animais que entram na cadeia alimentar é um problema que está em cima da mesa. O uso e abuso de antibióticos tornam as bactérias mais resistentes. Os antibióticos perdem efeito e o organismo pede medicação mais agressiva e tóxica para tentar expulsar as superbactérias. O problema é tão sério que estas bactérias super resistentes poderão tornar-se a primeira causa de morte daqui a 33 anos, mais mortais do que o cancro. Há várias questões neste problema. O uso abusivo de antibióticos, as tomas que não vão até ao fim não eliminando a bactéria do organismo, o uso exagerado de medicamentos em animais que entram na cadeia alimentar do ser humano. O que fazer? O El País avança que está a ser preparada uma campanha de sensibilização para médicos e enfermeiros para que se usem menos medicamentos em 20 países. As bactérias que não resistem ao antibiótico morrem. As que resistem continuam a multiplicar-se e a passar os genes de resistência para as gerações seguintes, explica a investigadora Salomé Gomes. As superbactérias ganham superpoderes, genes de resistência, e ignoram que os antibióticos existem. É como uma seleção natural. As bactérias que não existem ao antibiótico morrem. As que resistem continuam a multiplicar-se e a passar os genes de resistência para as gerações seguintes, tornando-se mais fortes e resistentes, explica a ANM Salomé Gomes, investigadora na área de microbiologia e professora do Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar, no Porto. A resistência das bactérias aos antibióticos de primeira linha, ou seja, aqueles usados mais habitualmente, aumenta a mortalidade por vários motivos. Enquanto não se acerta com o antibiótico, a bactéria está sempre a multiplicar-se e a causar danos, sobretudo se o hospedeiro é frágil, que se podem tornar irreversíveis. Os antibióticos de segunda escolha muitas vezes são-no porque têm efeitos secundários negativos, afetam o fígado, rins, etc. Este é um assunto muito preocupante que, recordo-me, já o ano passado a Inês Garcia o trouxe algumas vezes. Está a ficar um problema sério de saúde pública. Aliás, reparem que presentemente estamos com um surto de uma bactéria extremamente agressiva, a Legionella, num hospital central em Lisboa. E este é um problema para o qual todos nós contribuímos, mas para o qual todos nós provavelmente viremos a sofrer as consequências. Todos nós ouvimos dizer que há pessoas que são internadas em hospitais e que acabam por morrer, não da doença que os levou ao hospital, mas devido a terem contraído uma bactéria no próprio hospital. Portanto, as infecções hospitalares são uma realidade, mas provavelmente vão o selo muito mais nos próximos anos. É assustador. E reparem, nós em casa podemos ter alguns cuidados. Por exemplo, quando nos é receita, para já só devemos tomar antibiótico quando, de facto, a situação justificar. E a situação, por exemplo, uma simples constipação, uma simples gripe, não é curada com antibiótico, é um erro. Só quando temos uma infecção grave, aí sim é que temos de tomar antibiótico. Mas quando tomamos antibiótico, não devemos começar a tomar e deixar de o tomar passado 2 ou 3 dias. Nós devemos sempre tomar os antibióticos até ao fim. Mesmo que já, mesmo depois de nos sentirmos bem, temos que acabar a toma do antibiótico. Porque senão algumas bactérias resistem, e é como leu aqui a Catarina, elas vão se tornar cada vez mais resistentes no nosso organismo. E a próxima vez que nós tivermos uma infecção, elas vão cá estar e vão ser cada vez mais agressivas para o nosso organismo. Portanto, isto está-se aqui a gerar um problema que é do nosso país, mas que é de todos os países, sobretudo dos países ditos mais industrializados, que usam e abusam dos antibióticos. Até porque os meninos devem saber que nos chegam muita dose de antibiótico por via do consumo de carne. Porque vocês sabem que os antibióticos e as hormonas são muito utilizadas na produção animal. E, portanto, nós acabamos depois por ter também essa influência. Esta situação preocupa-vos? Têm estado atentos a este assunto? O que é que têm a dizer? Tinha noção de ter ouvido falar da Legionella, que é um problema que, passado ao longo dos anos, cada vez tem vindo a piorar. Temos casos disso agora. Temos vários surtos. Exato. Estamos com um em Lisboa, num hospital central. E que já 3 pessoas, se não estou em erro, morreram. Sim, e há cada vez mais infectados. E que é... Na minha opinião, devemos começar a tomar medidas o mais depressa possível quanto a isso. Todos nós, cidadãos, devemos ter mais cuidado, se calhar no uso de antibióticos, e cada um de nós pode fazer isso em casa e chamar a atenção das nossas famílias para o uso devido e correto dos antibióticos. Nunca tomar antibiótico porque sem se justificar. Mas, assim, isto está muito acima de nós, porque tem que ser a Organização Mundial de Saúde, tem que ser os Ministérios da Saúde dos vários países, os hospitais, que têm que tomar medidas a este nível. Viemos, portanto, o paradoxo que está aqui presente, em pleno século XXI, século de globalização, em que a ciência está cada vez mais avançada. É realmente graças à ciência que estes problemas estão a existir e emancipar-se cada vez mais, porque realmente a vinda dos antibióticos é recente. Não é assim há tanto tempo que há antibióticos, que... Exatamente, é realmente com os avanços tecnológicos, e é isso que está a criar sérios problemas para a sociedade. Numa sociedade atual onde é o cancro que causa imensas mortes, digamos assim, daqui a um tempo será algo que foi o próprio homem que criou e que inventou, e que está a fazer um uso que não é o adequado. Eu gostaria de acrescentar que muitas vezes as pessoas, quando vão ao médico, têm aquela noção de que têm que sair sempre de lá com algo receitado, e que muitos casos não é necessariamente preciso. Então as pessoas saem de lá com uma receita, ficam felizes, vão à farmácia, exatamente, tomam muitos medicamentos. Quando muitas vezes aquilo não era necessário. Assim as pessoas ficam mais vulneráveis. Ficam mais vulneráveis ao seu sistema imunológico, a apanharem os micróbios e bactérias que andam por aí pelas águas, pelo ar, por todo lado. Muito bem, é isso mesmo. Disseste uma verdade. Por vezes as pessoas sentem-se mal e não abordaste, disseste os medicamentos de forma geral. Mas aqui estamos a falar dos antibióticos de forma particular. Reparem que nem sempre nós precisamos efetivamente da toma do antibiótico. Reparem que aqui isto pode vir a significar quando vocês já tiverem, se calhar eu já cá não estou, mas vocês estarão, serão adultos. O que é que isto pode vir a significar dentro de umas décadas? É que há menos de 100 anos uma simples infecção matava as pessoas, por isso é que a taxa de mortalidade era tão elevada e porque é que se morria tão cedo? Porque uma simples infecção, fosse lá onde fosse do organismo, matava a pessoa, porque não havia como a debelar. É o que podemos vir a ter dentro de umas décadas. É que depois temos antibióticos, mas o organismo já não responde, portanto, porque a bactéria está muito resistente. Portanto, isto pode ser um cenário assustador. E se não se puser, se todos nós, sociedade, não tivermos consciência disto, e os organismos competentes não tiverem consciência, e isto tem que ser a nível mundial, obviamente não é cada país só por si que resolve este problema, nós vamos ter aqui um sério problema de saúde pública que me parece muito assustador. 100.2 Oliveira do Hospital. Hoje temos novamente o prazer de ter em estúdio o professor Dr. Luís Filipe Turgal, docente de História do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, caro Luís, é um prazer receber-te novamente aqui no nosso clube. Boa tarde, o prazer é meu, evidentemente. Não sei se não é muito por acaso que tu estás por aqui, muitas vezes, é sempre por boas razões, e desta vez é mais uma. E estás aqui porque acabaste de apresentar o teu mais recente livro, intitulado Fátima, a Desconstrução do Mito. Em primeiro lugar, deixa-me dar-te os parabéns. Nos últimos anos tens sido muito prolífico na pesquisa e na escrita. Fala-nos então do teor desta obra recente, cujo tema não é novo. Pode dizer-se que é o teu terceiro livro sobre o tema de Fátima, não é assim? Na verdade é o segundo, porque o primeiro teve depois várias edições e teve uma segunda edição com um nome diferente. Mas... Eu, como sabes, eu estudo e interesso-me por Fátima desde 2000, desde o ano 2000. Fátima foi tema da minha tese de mestrado e, enfim, eu tenho continuado a estudar Fátima há muito tempo. Tudo o que sai sobre Fátima me interessa, tenho mergulhado em algumas fontes interessantes e achei que queria fazer uma espécie de síntese de ponto de situação e de ponto de conclusão, diria assim. E é daí que sai este livrinho. Este livrinho é um livrinho, é de facto, como eu estou a dizer, um livrinho pequenino de cerca de 80 páginas. É um ensaio, um pequeno ensaio em que eu procuro desmontar, desconstruir, no fundo, o processo das aparições de Fátima. Aliás, se olharem para o livro... encontra-se, vê-se uma a Basílica de Fátima, não é? A Basílica do Rosário, que está em desconstrução, e por trás as nuvens plúmbias, o céu plúmbio, onde supostamente haveria de aparecer espreitar o sol no dia 13 de outubro de 1917. Mas em síntese, o que eu queria basicamente dizer, para responder à tua questão, que já vai, a minha resposta já vai longa, é uma tentativa de desconstruir o fenómeno de Fátima, de dar um sentido racional ao fenómeno de Fátima em 3 ou 4 pontos. Muito bem. É, se calhar, muito esclarecedor para quem se interessa pelo fenómeno de Fátima este teu ensaio. Eu acho que... Eu não sei se ele é esclarecedor. Pretende ser, mas é também polémico. É um texto provocador, eu acho que é, sobretudo, um texto provocador. É um texto, como direi, heterodoxo. Para os fatimistas mais católicos, mais convictos, não é um texto, eventualmente, muito agradável de ler. Ou talvez não. O que eu gostava também de dizer sobre isso é o seguinte. Eu parto de uma ideia que é fundamental e que às vezes as pessoas se esquecem. É evidente que isso é uma visão, é uma interpretação. E como qualquer interpretação cívico-historiográfica, pode ser desmontada, desconstruída também, não é? Eu não tenho a pretensão de ter a última palavra sobre o assunto, mas o que eu gostava de dizer há pouco é isto, quer dizer, ele parte de uma ideia que é absolutamente fundamental. Fátima não é dogma de fé. E por conseguinte, a Igreja Católica, as pessoas podem ser boas católicas, e não acreditarem em Fátima. Quer dizer, eu acho que essa ideia é muito interessante. Aliás, eu estive recentemente num congresso que houve no Porto sobre Fátima, onde fui lá apresentar basicamente esta minha tese, e estava também, fazia parte dos congressistas, o Frei Bento Domingos, e que dizia basicamente isso. Quer dizer, Fátima não é dogma de fé, e a partir daí fazia toda uma preleção muito interessante, e por conseguinte uma pessoa pode ser, os católicos podem ser católicos, profundamente católicos, e não acreditarem em Fátima. E pronto, e a partir daí faço todo um conjunto de reflexões a partir das fontes, porque nestas coisas eu tenho a experiência que tu tens do historiador, não é? E portanto o historiador não faz especulações, não é? O historiador percorre caminhos, faz reflexões, segue esta ou aquela pista em função da documentação. Não é? E portanto tudo aquilo que aqui se pretende dizer está documentado, documentado cientificamente, se assim se pode dizer, à luz das fontes. Foi isso que eu procurei fazer. É de certeza muito interessante e aqui fica a sugestão aos nossos ouvintes. Olha, como correu a apresentação? Porque tu escolheste para apresentar o livro Uma Fatimista e um Antifatimista. Como é que correu? Eu acho que correu bem. Justamente essa escolha não foi uma escolha... Foi uma escolha pensada. Porque, como eu há pouco estava a dizer, as minhas interpretações sobre Fátima são porventura um bocado heterodoxas e têm suscitado alguma polémica em determinados setores. Não há muito tempo eu fui criticado através de uma recensão crítica que saiu na revista Brutéria, em que o autor dessa dita recensão, enfim, zanca no meu livro anterior, do princípio ao fim, e argumenta que eu sou alguém que não vejo a luz, que sustento uma campanha contra a Igreja Católica. Aliás, neste livrinho vem uma resposta no fim, em anexo, vem uma resposta a esse senhor, e por conseguinte, quero dizer, eu gostava sempre de esclarecer isso. O meu objetivo não é estar aqui a fazer qualquer tipo de campanha contra a Igreja Católica. Eu acho que, aliás, o tempo dos conflitos entre o Estado e a Igreja já passou, e portanto estamos numa outra era, num outro tempo. Interessa-me analisar Fátima sem qualquer tipo de preconceitos, sejam preconceitos laicistas, não é? Laicistas radicais, sejam preconceitos católicos. E foi isso que eu fiz, tentar analisar Fátima sem qualquer tipo de preconceito a priori. Muito bem, e é sempre a visão do historiador. Mas o ano passado percebemos, naquela tertulia que fizemos sobre o tema, percebemos exatamente que é um tema muito polémico e que levanta essas paixões. Pois, eu acabei por não te responder à questão, acho eu. De facto, havia uma a professora Maria José Azevedo Santos, que é medievalista, e que é uma católica. E acredita em Fátima. Acredita, é católica e fatimista. E por outro lado, o professor Augusto Monteiro, que é ateu, assumidamente ateu, e é antifatimista. E portanto, o que eu quis mesmo ali é colocar em contradição em confronto, cruzar dois tipos de argumentos. E foi um pouco isso que, de certa forma, animou aconteceu. O debate. Animou o debate, com certeza. Sim, quer dizer, aquilo não foi propriamente um debate, quer dizer, foram discursos, cada um fez o seu, apresentou, enfim, fez o seu discurso a partir do livro, mas de qualquer maneira são discursos contraditórios, não é? São discursos que se contraditam um ao outro, certamente, certamente. E estamos a terminar o ano de quase já de 2017, como é que te parece que se evocou Fátima durante este ano? Quer dizer, eu acho que, sobretudo, num plano científico, pouco se disse de novo. Quer dizer, essa é que, para mim, eu, aliás, digo também no início deste livro, e disse-o também na apresentação do livro, eu não tenciono continuar a estudar Fátima. A ideia agora é avançar para outro tipo de projetos, porque sobre Fátima eu já disse o que tinha a dizer, por isso é que eu há bocado dizia isto é o ponto final, não é? A gente nunca sabe, não é? Mas é, digamos, um texto conclusivo, porque, quer dizer, para a gente continuar a estudar o assunto é preciso que surjam novos documentos, novas fontes, que a gente possa ter acesso a novas fontes, e elas, fontes realmente que sejam importantes. Sei lá, eu acho que há determinado tipo de fontes que ainda não chegaram ao público e que estão fechadas, digamos, dentro dos arquivos da Igreja e que seriam muito interessantes de chegar aos investigadores. Falo, por exemplo, de diversa correspondência. Correspondência entre algumas das personalidades do clero mais influentes, que mais influenciaram Fátima, o padre, o cónigo Nunes Formigão, o velho bispo Leiria, o cardeal Cerejeira, a própria irmã Lúcia, o cónigo Galamba de Oliveira. Certamente, e eu estou, não duvido disso, há ao longo, enfim, desde os anos 20, eles cruzaram e trocaram muita correspondência a propósito do assunto. E era muito interessante a gente ter acesso a essa documentação. E através dessa documentação talvez nós pudéssemos avançar para um novo patamar no domínio do conhecimento de Fátima. Só que essa documentação está, de certa forma, fechada dentro dos arquivos, não é objeto de um catálogo que possa chegar aos investigadores, está de certa forma blindada. Por exemplo, a documentação mais direta e privada relativamente relacionada com a irmã Lúcia está, disseram-me, de facto blindada, porque está a decorrer o processo de canonização o seu processo de canonização no Vaticano. E portanto, enquanto esse processo não terminar, os historiadores, os investigadores não terão acesso a essa documentação. Sendo assim, o que é que nós podemos fazer mais? Continuar a fazer uma espécie de variações em dó menor sobre Fátima? Não tem sentido, eu acho que não tem sentido. E por conseguinte, a minha investigação para já para aqui. Muito bem. Onde é que os nossos ouvintes podem adquirir o teu livro? Pois, essa questão é uma questão que me preocupa um pouco. Vamos lá ver. O livro pode ser vendido na net, diretamente na net, na UC e no próprio site da Palimas. O livro está à venda, por exemplo, na Almedina, nas livrarias de Almedina, pelo menos na de Coimbra, sei que está à venda. Poderá vir a estar aqui à venda na Meio Mundo. Em breve, a ver, vamos. Relativamente à Bertrand e à FNAC, para já, nestas duas grandes superfícies, poderá ser adquirido só para já por encomenda. Sei que a Palimas está em negociações no sentido de colocar o livro à vista, nos escaparates e nas estantes destas livrarias, mas para já isso não acontece. Portanto, resumindo e concluindo, Almedina, NET, e por encomenda também nessas livrarias. Se alguém quiser o livro e for à FNAC e encomendar o livro, sim, ele pode ser mandado vir. Muito bem. Então, senhor ouvinte, fica aqui lançado o repto, e também para os nossos alunos, está aqui uma visão de um historiador, que é um historiador de Oliveira do Hospital, que já podemos dizer que também já és de Oliveira do Hospital, e é mais uma obra muito interessante para aprofundar os conhecimentos sobre Fátima para todos aqueles que tenham interesse, sejam católicos, não sejam ateus, sejam fatimistas ou não. Devemos sempre ter várias leituras sobre um tema para podermos formar a nossa própria opinião. Muito obrigada, Luís. Obrigado. Eu creio que esta não vai ser a última vez que vens cá. Não sei, não. Para já não tenho. Tenho um projeto, mas de história local que está ainda um bocado em embrião. Em embrião, e portanto o melhor é para já não falar nele. Mas tenho a impressão que sim, se não for este ano, para uma próxima vez, uma vez que tu estás nesta senda de fortíssima de publicação de livros nos últimos anos, acho que tem sido o quê? Um por ano mais até? Não tanto, talvez não tanto. Olha que este ano já vais no segundo. Não, o do Tomás da Fonseca foi em outubro do ano passado. Pois, está bem, está a fazer um ano agora, passado, efetivamente. Isso. Muito bem, Luís, muito obrigada, é sempre um prazer ter-te por cá e aprender contigo. Obrigado eu. Rádio Boa Nova. I Miss You é a mais recente música Clean Bandit, lançada no final de outubro nas plataformas digitais. A música foi produzida com a ajuda de Julia Michaels. Now you're on Cabo, hanging with your brother, wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I get scared when we're not, cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep lying to myself. Oh, I can't believe it. I miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you. Oh, I do. Ficamos agora com Jovens Atentos e com a Bárbara Coquim. Foi publicado recentemente no Diário da República a criação do programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas. Tendo por base a experiência positiva do programa Voluntariado Jovem para as Florestas, suspenso desde 2011, o Governo pretende agir de forma comprometida no sentido de voltar a possibilitar, anualmente, a operacionalização de um programa de voluntariado voltado à juventude, pois se o sucesso da preservação ambiental passa pela sensibilização da população em geral, certo é que passa, muito particularmente, pelo envolvimento dos jovens e a sua forte consciencialização para este aspecto, de modo a que o futuro conte com uma sociedade mais preparada para o desafio essencial da preservação florestal. Este programa visa contribuir para o aumento da educação e sensibilização, para a valorização do ambiente, de resiliência da floresta e de proteção contra catástrofes, para o aumento do conhecimento geral sobre a natureza e florestas e do serviço ambiental para ela prestados, por via de ações de inventário ambiental e recolha de outros dados para a ciência dos fogos e das florestas e para o apoio a operações de ordenamento florestal e proteção ambiental. No âmbito da resolução do Conselho de Ministros de 2 de novembro, o programa conta com a participação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, da Agência Portuguesa do Ambiente, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e das Comissões Distritais e Municipais de Proteção Civil, podendo envolver ainda outras entidades públicas ou privadas que se identifiquem com os objetivos do programa. Muito bem, aqui está mais uma forma de fazer voluntariado, desta vez para proteger a nossa floresta. Já vos estou a ver, no próximo verão, aí a participarem neste voluntariado. Já estou a ver as meninas daqui do Piódão, ali naqueles vales da Serra do Açor, ali a verificar se há fogo, se há hipótese de fogo ou não. Esperemos que não haja, não é assim? Que queremos continuar ali aquela parte verde, que acho que é a única que resta da Serra do Açor. Ali aquela encosta junto ao Piódão, não é assim, Daniela? Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Ficamos agora com a Francisca Rodrigues e com a consciência ecológica e a preservação do ambiente. Com mais notícias, ao que parece. Sim, curva de Kelling está imparável e o dióxido de carbono bate novo recorde. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera alcançou um novo recorde em 2016, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pela Organização Mundial de Meteorologia. Temos de recuar no tempo 3 a 5 milhões de anos atrás, quando a Terra era 2 a 3 graus Celsius mais quente do que hoje e o nível do mar era 10 a 20 metros mais alto, para encontrarmos valores idênticos de CO2 na atmosfera. Entre as principais causas apontadas para esta subida em 2016, além das atividades humanas, como o uso de combustíveis fósseis, a agricultura intensiva e a desflorestação, está ainda o El Niño. Transformação de uma massa de água quente da Austrália até às costas da América do Sul por altura de Natal. O aumento dos níveis de CO2 e de outros gases com efeito de estufa podem causar, assim, mudanças sem precedentes nos sistemas climáticos a levar a graves alterações ecológicas e económicas. Pois, é preocupante. De facto, os níveis de CO2 estão a aumentar de uma forma assustadora na atmosfera. É mais uma das consequências que depois temos aí, os tufões, os furacões, os incêndios, tudo com uma dimensão brutal, assustador, como infelizmente temos visto. Nós estamos a pagar tudo aquilo que temos estado a fazer ao planeta. Já temos falado também nos outros anos aqui nesta temática que o homem está a poluir gravemente o ambiente e está a ter as sequelas, obviamente, disso. O clima está a mudar, já todos percebemos isso, e vamos ter o eco de todas estas alterações nos próximos anos. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com o Daniel Pereira, que nos traz aqui boas notícias. Daniel, então o que é que se passa no desporto adaptado? Portugal participou no campeonato da Europa que decorreu na Póvoa de Varzim entre os dias 28 de outubro e 1 de novembro. Participaram 11 atletas que nos deram 3 medalhas, uma de ouro em BC4, bronze BC2 e BC4 para individual, também foi medalha de ouro. E estiveste a falar no Campeonato Europeu de Bócia, que decorreu na Póvoa de Varzim. Muito bem. E tu, continuas a praticar este ano este desporto? Sim. Já estão em atividade, em treinos, pelo menos? Ainda não começamos, mas está este próximo ano o campeonato vai-se realizar em Castelo Branco. Muito bem. Sim, senhor. Cá ficamos a aguardar as notícias. Está bem, Daniel? 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com Nós e os Animais, desta vez com a Catarina Duarte. E com uma notícia interessante, não é assim? Bastante, que normalmente não se costuma ver em Portugal. Autorizada a meter baixa para assistência ao cão doente. Uma italiana faltou 2 dias ao trabalho para cuidar do cão doente. O animal, Cucciola, precisava de um tratamento de urgência e a mulher, de nome Ana, funcionária de uma universidade de Roma, viu-se obrigada a faltar para poder levá-lo ao veterinário e depois cuidar dele. Não pôde comparecer ao trabalho e os dias foram-lhe descontados do ordenado. A mulher avançou para o tribunal e ganhou o direito a ver repostos no seu salário os dias em causa. Com o apoio jurídico da Liga Italiana de Proteção dos Animais, a mulher conseguiu que a instituição contabilizasse esses 2 dias como descanso remunerado por motivo pessoal, grave ou familiar. a Itália é tida como um dos países mais amigos dos animais e um dos argumentos usados foi o castigo previsto na lei para quem maltrata ou abandona os animais. Ora, se as pessoas são castigadas pelos maus-tratos, devem ser premiadas pelos bons. O Código Penal italiano estabelece uma pena de até um ano de prisão e uma multa de 10 mil euros para quem abandonar o seu animal de estimação ou deixá-lo em sofrimento grave. Ora, aqui estão boas notícias vindas de Itália e bons exemplos, porque realmente se a lei funcionasse por cá também assim, seria ótimo. Realmente as pessoas que maltratam os animais são bastante penalizadas e esta senhora que bem tratou o seu animal também foi beneficiada por isso e com toda a lógica. Parece muito bem. Catarina, vamos lembrar o slogan da Inês. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Sem dúvida, um amigo incondicional. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de visita com a Catarina Lopes. De 17 a 19 de novembro, visita a 28ª Feira da Castanha e do Mel da Lousã, organizada pela Câmara Municipal em parceria com a cooperativa Lousã Mel. É uma das mais antigas feiras realizadas no distrito de Coimbra, destacando-se também pelo facto de ter sido a primeira a comercializar unicamente mel certificado. Tem-se revelado, ao longo dos anos, um evento de sucesso e que marca o calendário cultural e gastronómico pelo prestígio que conquistou e pela qualidade que sempre apresenta. Destinada a promover o mel da Serra da Lousã, produto certificado, bem como os produtos endógenos desta região, castanha, noz e avelã, e produtos associados e transformados, licor, aguardente e vinagre de mel, velas de cera de abelha, cremes e sabonetes a partir de mel, geleia real, pólen, compotas e doces, licores, doçaria e culinária diversa relacionada com estes produtos. As tasquinhas típicas presentes em alguns dos estantes proporcionam ao visitante a oportunidade de comer castanha assada, acompanhada por aguapé ou jurupiga, mas também a enorme variedade gastronómica associada, com destaque para a doçaria com mel e castanha. Embora seja uma feira essencialmente de mel e castanha, acarinham-se vários produtos naturais de toda esta região, fazendo deste evento uma grande manifestação das potencialidades endógenas. Já sabe, no fim de semana de 17 e 19 de novembro, rumo até a Lousã. Muito bem, aqui um conselho próximo, uma ótima sugestão. Rádio Boa Nova. FM. Saudade é o ar que vou sugando e aceitando como fruto do verão, jardins do teu bar. E 100.2. Espetacular. Ficamos agora com a rubrica Personalidades e com a Daniela Lopes, desta vez uma figura incontornável da economia do século XX em Oliveira do Hospital. Júlio dos Santos, primeiro fundador da firma com o mesmo nome, nasceu em 1867 em Oliveira do Hospital. A firma, fundada em 1852, esteve durante largos anos presente no concelho, contribuindo fortemente para o seu desenvolvimento económico e social. Após o falecimento de Júlio dos Santos, em 1925, passaria a ser gerida pelos filhos Amadeu dos Santos, com 27 anos, Manuel dos Santos, com 22 anos, e Júlio dos Santos, com 22 anos, que deram continuidade ao negócio, passando então a denominar-se Júlio dos Santos e Filhos. Dedicada a três atividades principais, armazém de mercearias, empresa de caminhonagem e bombas de gasolina, podia ainda adquirir-se na sua loja as mais diversas mercadorias, tais como ferro, ferragens, vidros, vinho, azeite, artigos de perfumaria, bijutaria, artigos de viagem e ainda tabaco e fósforos, entre outros. Os seus vendedores faziam também uma cobertura geral do concelho e dos concelhos limítrofes, chegando assim aos locais mais recônditos das beiras na distribuição dos seus produtos. A empresa de transportes já existia desde a sua fundação. Há ainda quem se recorde das velhas charretes puxadas por animais que faziam a carreira Oliveira Carregal Sal Oliveira, fazendo jus à vontade de modernizar a sua terra e de acompanhar a evolução dos meios de transporte. Em 1920, a firma substituiu os animais pelas primeiras caminhonetes a gasolina. Estas carreiras diárias foram de vital importância para o concelho, pois constituíram a forma mais utilizada de ligação com o resto do país. Nelas, os passageiros, as mercadorias e até o correio viajavam para o Carregal de Sal, de onde seguiam, através do comboio, para o seu destino. Posteriormente, a empresa adquiriu autocarros de turismo destinado a viagens no país e no estrangeiro. A firma Júlio dos Santos viria a terminar por volta dos anos 80 do século passado. Muito bem. Esta foi uma firma que eu conheci muito bem e que era muito importante aqui em Oliveira do Hospital, que tinha armazém de mercearias e que tinha também um supermercado de venda ao público. Criou muitos postos de trabalho e foi uma empresa muito dinâmica em Oliveira do Hospital. É sempre bom recordar quem foi empreendedor na nossa terra. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de leitura e com a Liliana Silva. Boa tarde, caros ouvintes. Esta semana venho recomendar uma das minhas obras preferidas de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, publicado no ano de 1813. A história mostra a maneira como Elizabeth Bennet, uma das personagens principais, lida com os problemas relacionados com a educação, cultura, moral e casamento na sociedade aristocrática do início do século XIX em Inglaterra. Retrata também os desentendimentos e mais tarde a compreensão entre os protagonistas Elizabeth Bennet e Mr. Darcy, que representam orgulho e preconceito, respectivamente. As cinco filhas do casal Bennet e a chegada de Mr. Darcy e dos irmãos Bingley são o núcleo de toda a história. Jane, a mais velha e a mais bonita, é o principal foco das esperanças da mãe, que vive com o objetivo de casar todas as suas filhas com homens ricos, para lhes assegurar uma vida confortável. Elizabeth é a mais orgulhosa de todas as suas irmãs. É uma jovem que diz o que pensa, sem medo das consequências. Deseja ter uma vida mais independente e ampla do que apenas dedicar-se ao cuidado da casa e do marido. A jovem é apoiada pelo pai, que, ao contrário da esposa, dá preferência à felicidade em vez do dinheiro. Maria Bennet é uma leitora ávida, porém sem graciosidade. O seu caráter é bastante influenciado pelas obras que lê, sendo descrita como moralista. Kitty e Lydia, as filhas mais jovens do casal Bennet, eram extremamente apegadas à mãe. Mr. Bingley e Jane Bennet iniciam um relacionamento, apesar da oposição de Bingley, que considera Jane socialmente inferior. Enquanto isso, durante uma dança local, Elizabeth é ferida pela rejeição de Mr. Darcy e decide combater a sua indiferença com perspicácia. Mais tarde, começa uma amizade com Mr. Wickham, que a faz odiar Mr. Darcy, que, por sua vez, se começa a interessar por ela. Quando Mr. Bingley parece resolvido a pedir Jane em casamento, ele deixa repentinamente Netherfield, deixando Jane confusa e desapontada. Contudo, algum tempo depois regressa e acaba por pedi-la em casamento, o que deixa a jovem em êxtase. Acabam por casar. E depois de muitos contratempos, também Elizabeth é pedida em casamento por Mr. Darcy, que, para surpresa de todos, aceita. Este livro é apaixonante e envolvente, uma ótima sugestão para quem é fã de romances. Muito bem, fica a sugestão feita. Oh, Ana vem ver, oh, Ana vem ver, oh, Ana vem ver. Vamos agora ao cinema com a Catarina Duarte e, ao que parece, uma sugestão em português. Bem portuguesa. Depois de Os Maias, segundo o Essa de Queiroz, João Botelho propõe uma nova celebração do nosso património histórico e literário. Peregrinação. É uma evocação das viagens de Fernão Mendes Pinto no século XVI. Em março de 1537, aos 26 ou 28 anos, Fernão Mendes Pinto, fugindo à miséria e estreiteza da sua vida, partiu para a Índia em busca de fama e fortuna. Assim, no meio de uma terrível tempestade, começa este filme que relata os sucessos e as desaventuras deste escritor aventureiro, que no decurso de 21 anos em que esteve no Oriente, foi 13 vezes cativo e 16 ou 17 vendido. Mas em vez de fortuna que pretendia, foram decrescendo os trabalhos e os perigos. Aventureiro, sim. Mas também peregrino, penitente, embaixador, soldado, traficante e escravo. Fernão Mendes Pinto foi tudo e em toda a parte esteve. Integrando neste filme a recriação de alguns temas do álbum Por Este Rio Acima, de 1982, de Fausto Bordalo Dias. Muito bem, ótima sugestão. Inclui história, inclui literatura, muito boa. Acho que este filme promete. Estão todos convidados a irem ao cinema. Ficamos agora com séries e com o Gonçalo Branco. Hoje vou falar de The Walking Dead. Estreou no passado 22 de outubro a sua 8ª temporada, com o primeiro episódio sempre o 100º da série. A série está a ser transmitida pela AMC e pela Fox, canais de televisão que o ouvinte provavelmente tem em casa. Esta série é de estilo dramático, terror e pós-apocalíptico, protagonizada por Andrew Lincoln, que interpreta Rick Grimes, um vice-xerife que acorda de um coma e apercebe-se que o mundo que ele conhecia já não existe. O mundo estava repleto de morte, aqueles que morriam tornavam-se mortos-vivos, intitulados The Walkers, pela série, devido a um vírus que se espalhou pelo mundo todo. Rick sai em busca da sua família e, ao longo da sua tentativa de sobrevivência, encontra outros sobreviventes. Cada episódio tem por volta de 42 a 47 minutos com a... Cada episódio tem por volta de 42 a 47 minutos com a aceitação de 94% do público. Uma série que, com certeza, você não quererá perder. Muito bem, fica a sugestão feita. FM. Boa noite. Fazer. Não me dei conta do que aconteceu. Se fiz errado, o que é que me deu? Fui feliz contigo. Foi tarde demais. Fiquei aquém do que se pediu. Aquilo que fomos, pouca gente viu. Procuro por... Ah, já há muito tempo que eu não estou contigo. Sabes, se quiseres podes contar comigo. Diz alguma coisa se pensares voltar. Estou à tua espera e vou continuar. Há já muito tempo que eu não estou contigo. Sabes, se quiseres podes contar comigo. Diz alguma coisa se pensares voltar. Estou à tua espera e vou continuar. Temos coisas para confessar. O que lá vai não voltará a ser. Vou fazer tudo para merecer. Desde que de vez o tempo custa a passar. Não chega o dia, quero ver para crer. Está ao meu lado e ver acontecer. Vai ser agora. Ah, já há muito tempo que eu não estou contigo. Sabes, se quiseres podes contar comigo. Diz alguma coisa se pensares voltar. Estou à tua espera e vou continuar. Há já muito tempo que eu não estou contigo. Sabes, se quiseres podes contar comigo. Diz alguma coisa se pensares voltar. Estou à tua espera e vou continuar. João Pedro Paes celebrou a 3 de novembro 20 anos de carreira e vai comemorar com um disco e dois concertos. Faz Tempo é a primeira música que lançou nas plataformas digitais desse disco, que foi lançada no fim de outubro. Deixa que te diga, faz como quiseres. Melhor eu não consigo, mas tudo vou fazer. Deixa que te diga, faz como quiseres. Melhor eu não consigo, mas tudo vou fazer. Há já muito tempo que não estou contigo. Sabes, se quiseres podes contar comigo. Diz alguma coisa se pensares voltar. Estou à tua espera e vou continuar. Há já muito tempo que não estou contigo. Sabes, se quiseres podes contar comigo. Diz alguma coisa se pensares voltar. Estou à tua espera e vou continuar. Há já muito tempo que não estou contigo. Sabes, se quiseres podes contar comigo. Diz alguma coisa se pensares voltar. Estou à tua espera e vou continuar. Ficamos agora com a política, com a Bárbara Coquim. Parece que para fazer a situação do que se passa pela Catalunha. É verdade, a juíza do Supremo Tribunal de Justiça Espanhol, Carmen Lamelas, decretou recentemente a prisão preventiva de 18 antigos membros do governo da Catalunha, incluindo o antigo vice-presidente Oriol Junqueras. Conta o El País que, entre as razões apontadas pela magistrada para a aplicação da prisão preventiva, está o risco de fuga, da destruição de provas e o poder aquisitivo dos 18 acusados de rebelião, sedição e desvio de fundos. Posteriormente, Carlos Puigdemont e os quatro companheiros de governo que se apresentaram recentemente à polícia para serem ouvidos por um juiz de instrução saíram em liberdade, mas o juiz fixou medidas restritivas. Os políticos secessionistas ficaram sem passaportes, tiveram de informar onde estão hospedados e não podem sair de Bruxelas até ao final do processo. A justiça belga vai decidir se dá provimento aos mandados de detenção europeus e, em conformidade, extraditar os políticos para a Espanha. O vice-primeiro-ministro belga, Jean Jambon, disse à cadeia de televisão VTM que Madrid foi longe demais, na resposta aos independentistas. Jambon, um nacionalista flamengo do partido NVA, afirmou que os membros do governo catalão não fizeram nada mais do que aplicar simplesmente o mandato que receberam de seus eleitores. Desvalorizou também as leis espanholas ante outras. Existe a lei espanhola, mas há também o direito internacional, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e outras. E todas estas leis estão acima da lei de um Estado-membro da União Europeia, afirmou o ministro que tem a seu cargo a pasta do interior. 100.2 Oliveira do Hospital. Passamos agora às notícias do agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital. Estão já organizados vários clubes no nosso agrupamento. São os seguintes. Clube Europeu. Professoras coordenadoras Fátima Conceiro e Maria Luísa Azedo. O horário é à quarta-feira, das 16h20 às 17h10. Clube do Desporto Escolar. Os alunos devem contactar o respectivo professor de Educação Física. Clube das Artes. Professora Susana Valadeiro. Funciona à quarta-feira, das 15h25 às 17h10. Clube da Música. Professor Vítor Jordão. Quinta-feira, das 15h25 às 17h10. Clube de Robótica. Professor Hilário Russo. Quarta e quinta-feira, 15h25, 17h10. Clube Ecoescolas. Professora Elsa Correia. Terça-feira, 16h20, 17h10. Clube de Jornalismo. Professora Ana Luísa Ribeiro. Quarta-feira, 15h25, 17h10. Clube de Pintura. Professora Margarida Cruz. Quarta-feira, 15h25, 17h10. Clube PES, Programa de Educação para a Saúde, professor Fernando Moraes, terça e sexta-feira, das 15h25 às 16h15. Clube de Rádio, professora Célia Lourenço, eu própria, terça-feira, 17h20, 19h30, quando não é mais. Existe ainda o Gabinete de Aptidão Física, Saúde e Bem-Estar, professor Albano Diniz, segunda-feira, 13h30, 14h20. Inscreve-te num destes clubes, segundo os teus gostos e aptidões. A participação nos clubes é um reforço na formação dos alunos. Desenvolvem-se capacidades e abrem-se horizontes. Participa nas atividades extracurriculares, só tens a ganhar. Escola e o Meio. Estamos assim a terminar a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Catarina Lopes, Daniela Lopes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.